Nós vimos em aulas passadas os pontos referentes ao método estético e sua adoção na crítica de obras de arte e o problema da autonomia da arte. Tudo isso foi desenvolvido e discutido a partir de um texto de Lionello Venturi, que foi objeto, inclusive, de exercício escolar, em que Lionello Venturi defende a autonomia da arte, se desdobra naqueles três aspectos: autonomia da atividade artística, autonomia do gênero artístico e autonomia da obra de arte. Nós vimos que a estética se situa no campo da filosofia e que, para o estabelecimento do juízo crítico da obra de arte, o estabelecimento de um juízo de valor, é necessária a adoção do método estético. E, com referência aos gêneros artísticos, a preocupação de se identificar quais são os valores de cada gênero e apreciar as formas de comunicação, de expressão do sentimento do artista em função dos valores desses gêneros. Nós verificamos e discutimos que cada gênero artístico dispõe de uma matéria própria. E, no nosso caso em particular, que a arquitetura possui valores que são exclusivos desse gênero, que são valores não de representação, mas valores de realidade, como luz, sombra, temperatura, ruído, silêncio, odores, etc. Há necessidade de se fixar uma orientação para a crítica de arte. E um dos processos indicados para uma crítica mais correta e mais segura se volta para a questão dos valores estéticos dos gêneros artísticos. No caso da arquitetura em particular, aqueles valores de realidade a que eu me referi. Mas é importante destacar que a substância da obra de arte é a intuição. E não é um problema, não é um teorema, mas um sentimento místico, que pode ser traduzido também como uma visão do mundo, ou o que nós já chamamos aqui, já nos definimos, o universo do artista. Essa intuição, que nós dizemos que é a substância da obra de arte, ela é revelada através da matéria artística. No caso dos gêneros artísticos, através da matéria de cada gênero. E por não serem essas matérias ricas como forma de expansão da intuição do artista, nós dizemos que essas matérias são acidentais. Significando com isso que o artista, embora possa ter dentro de si um universo completo, uma visão completa do seu universo, e que pode até desenvolver esse universo mentalmente como um sistema, através dos gêneros, pintura, arquitetura, escultura, música, etc., ele não tem condições, por serem matérias pobres, de revelar e de expressar toda a substância da intuição. Só no caso do sistema filosófico é que toda a substância da intuição é revelada. Então, nós dizemos que o sistema filosófico é substancial. Entendeu? O artista é dotado de um sentimento místico, de uma visão do mundo, de um universo. E todo o esforço dele vai ser desenvolvido no sentido de expressar esse universo através da obra de arte. Mas, no caso dos gêneros artísticos, as matérias são insuficientes, são pobres para a revelação de todo esse universo. Então, ele revela acidentes. Da mesma forma que você pode imaginar que, num território geográfico, você dispõe, ele é formado por acidentes, por exemplo, rios, montanhas, florestas, vales, e assim por diante, nós poderemos chamar, no caso do território geográfico, como acidente geográfico. Então, partes do território, acidentes do território, compõem o território inteiro. Então, você pode dizer que partes do universo do artista nós podíamos chamar de acidentes do universo, como parcelas do universo total. No caso dos gêneros artísticos, essa intuição, que pode ser completa, total, substancial, no caso dos gêneros artísticos, ela só pode ser revelada através de acidentes. Então, nós dizemos que os gêneros artísticos são acidentais. Só no caso do sistema filosófico, que pode ser um conjunto de ideias, de conceitos e de ideias revelados pelo filósofo, é que nós podemos dizer que o sistema filosófico é substancial, porque o filósofo pode revelar todo o conteúdo, toda a substância de sua intuição, do seu sentimento místico, do seu universo. E ele pretende revelar e expor através da sua obra. Então, esse é um conceito que deve ser bem firmado, que os gêneros artísticos são acidentais e que o sistema filosófico é substancial. Ora, se a substância da obra de arte é a intuição, e a intuição está contida tanto nas obras elaboradas a partir da eleição do artista faz por determinado gênero, então nós podemos dizer que o artista, vamos supor, o artista plástico ou músico, eles são filósofos, porque eles são dotados de uma intuição filosófica. Assim como nós podemos dizer que um filósofo é um artista. Então, tanto o artista pode ser chamado de filósofo, como o filósofo pode ser chamado de artista. Por quê? Porque ambos são dotados de um sentimento místico, de uma visão do mundo, de uma filosofia, que procuram revelar o artista através da matéria do seu gênero e o filósofo através do seu sistema. Há alguma dúvida com relação a isso? Você que fez uma interrogação no livro, tem alguma dúvida se a substância da obra de arte é a intuição? E tanto o filósofo quanto o artista são dotados de intuição, de sentimento místico, de visão do mundo. O que diferencia o artista do filósofo é a forma de expansão do seu sentimento estético. Enquanto que o filósofo usa um sistema e, através de imagens, ideias, conceitos, ele pode expor todo o seu sistema filosófico, o artista tem uma limitação imposta pela matéria do seu gênero. Então, o arquiteto que dispõe de uma matéria, que embora seja rica, porque é realidade, a realidade espacial, mesmo assim, há limitações dessa matéria que dificultam a exposição do sentimento inteiro, da substância, de toda a substância do seu universo. Então, ele fica limitado por imposição de sua matéria, assim como fica o pintor, o músico, o escultor e assim por diante. Essa intuição artística, que é como chama Lionel Venturi, um sentimento místico, ela é dotada de duas qualidades que devem ser destacadas. Uma se chama de ubiquidade. Ou seja, a intuição, nós podemos dizer que ela é ubíqua. Significa isso, que na obra de arte todos os fragmentos, todas as partes da obra de arte contêm a intuição do autor da obra, contém a intuição do artista. Se você apanhar um quadro e fragmentar esse quadro em pedacinhos, cada fragmento desse, em cada fragmento desse está contida a intuição artística, a intuição filosófica ou o que a gente chama de sentimento místico, visão do mundo, cosmologia. Então, essa qualidade de estar presente a intuição em cada fragmento da obra do autor, nós chamamos de ubíqua. Ela está presente, a intuição está presente em todos os fragmentos da obra artística. E ela é tautológica, significando que o artista, que é dotado de um sentimento filosófico, ele revela sempre esse mesmo sentimento por formas diferentes. Por exemplo, nos diferentes capítulos de um romance, é a mesma intuição apresentada por formas diferentes, através de situações diferentes, de cenários diferentes. Então, tautologia significa a exposição e a expressão do sentimento, sempre do mesmo sentimento, que é único no artista, por formas diferentes. Em diferentes quadros, por exemplo, de um pintor, você vai encontrar a mesma intuição exposta por forma diferente. Isso que nós chamamos de tautológica. É uma qualidade da intuição. Tautológica. E ubíqua, em cada fragmento da obra, nós vamos encontrar a intuição presente. Para nós, cujo interesse maior se volta para a arquitetura, nós vamos procurar o sentimento estético, a visão do mundo, o sentimento artístico, as expressões que vocês possam considerar como sinônimo de intuição nos valores do espaço. E são todos valores de realidade. Nós temos, no caso da pintura, uma luz que é representação da realidade. Nós temos uma sombra no quadro de pintura, na obra pictórica, que é representação da realidade. Mas nós temos uma luz, uma sombra, e assim por diante. Ou, se nós quisermos dizer de forma mais completa, uma atmosfera, que é composta por um conjunto de elementos, nós temos realidades valores de realidade através dos quais o arquiteto expõe a sua intuição, o seu sentimento, revela o seu sentimento. Alguma indagação? Essa intuição artística que, que deve ser revelada através da obra de arte, ela, ao longo da história, se apresentou de forma contida. Nós estamos falando ainda de intuição. Falamos que ela é substância da obra de arte. Falamos que ela é o que dá conteúdo à obra de arte. Falamos de duas qualidades da intuição, que é a qualidade de ser ubíqua, que está presente em todos os fragmentos da obra. E uma qualidade que nós chamamos de tautológica, significando que o artista diz sempre a mesma coisa, revela sempre a mesma intuição por forma diferente. Essa intuição poderia ser revelada na obra de arte de forma contida ou de forma liberada. De forma contida, sujeita a regras, normas, sistema, um sistema a priori. E essa postura, durante a elaboração da obra artística, de sujeição a regras, a normas, ou a um sistema a priori, ocorreu em todos os períodos que nós chamamos de clássicos. Ou, se vocês quiserem, chamar de períodos clássicos ou racionalistas. E nós também chamamos de formalistas. Em que a forma é sempre ditada por um sentimento. Não, porque o artista, na intuição liberada, ele tem sempre a liberdade de dar a forma ditada por seu sentimento. Não uma forma prefixada. Muito embora o artista tenha, inclusive, a liberdade de adotar uma forma que já foi usada. Na medida em que você repete a forma, ela pode consolidar o que a gente chama de um estilo. Um estilo, mas sempre nos movimentos de intuição liberada. Quando ao artista não é imposto uma forma, ou um sistema, uma lei, ele pode adotar ou não uma forma já conhecida. Ele tem liberdade, inclusive, de adotar uma forma que passou a ser utilizada por artistas da intuição moderna. Um dos exemplos muito frequentes a respeito disso é o da forma do soneto. O soneto de Petrarca, que é uma forma rígida de construir o poema, ele foi imposto a todos os artistas clássicos para construir e elaborar o seu poema na forma de soneto. Então, aquela forma rígida, número de versos, número de estrofes, número de sílabas, como rimar, que era uma regra de Petrarca estabelecida para o soneto, ela foi utilizada por poetas da intuição contida. Mas nós temos exemplos de poetas românticos no século XIX, utilizando a forma do soneto, considerado por eles como uma forma que satisfaz a sua índole, seu sentimento, a exposição do seu sentimento estético. Então, você veja que o que acontece é que, entre os artistas clássicos, racionalistas e formalistas, há uma preocupação de uma subordinação à regra, a um sistema, a uma lei. E funciona aí tanto a matemática como a geometria, principalmente a geometria elementar, as formas simples e as cores primárias. Então, nós tínhamos, por preferência dos artistas racionalistas, o cone, as formas geométricas simples, o cone, a esfera, o cilindro. Isso em três dimensões. No plano você tinha o quadrado, o círculo, o retângulo, mas aí o retângulo era o retângulo áureo, aquele definido pela regra de ouro, o retângulo chamado retângulo de ouro, que é construído a partir do quadrado, com uma fórmula, uma regra específica para a construção desse retângulo. As cores eram as primárias, então era o vermelho, o azul e o amarelo. Entrava nisso o branco, que é o reunião de todas as cores, e o preto, ausência de cor. Então, eles procuravam se limitar à utilização dessas cores primárias, e mais o branco e o preto. Além das formas geométricas simples. Então, o artista racionalista, clássico, formalista, ele está sempre subordinado a uma regra, a um sistema, a uma lei. Enquanto que o artista da intuição liberada, ele escolhe a forma ditada pelo seu sentimento, sendo que ele tem, inclusive, a liberdade de, em determinadas situações, adotar uma forma já conhecida. Até uma forma que é utilizada por artistas clássicos, racionalistas. Mas ele nunca se repete. Enquanto você, na intuição contida, tem sempre uma repetição, tem sempre um padrão, tem sempre a regra, tem sempre a lei, no caso da intuição liberada, você encontra sempre uma variação. Não uma uniformidade, mas uma multiformidade. Então, a construção contida aparece sempre como um produto intelectual, enquanto que a construção liberada, segundo, vamos dizer, uma postura liberada em termos de execução da obra, ela é sempre um produto mais subjetivo. A forma é sempre um produto da subjetividade, não de uma forma pré-estabelecida ou um produto como se fosse um produto intelectual. Entra nisso aqui, da intuição contida, a célebre discussão do belo na arte. Então, o belo, para os artistas formalistas, era uma característica do objeto. Por quê? Porque se, no caso da escultura, a anatomia perfeita era uma exigência para a construção da escultura da figura humana, toda vez que a escultura era executada segundo essa regra, ela atingia ao que os estetas caracterizavam como belo na arte. Então, o belo era do objeto, enquanto que nos artistas da intuição liberada, nos estetas, que admitiam a produção da obra de arte sem a subordinação à regra, ao sistema, o belo era muito mais do observador do que do objeto. Quer dizer, o belo era um belo entre aspas, significava aquela obra artística dotada de sentimento estético, dotada de intuição, o belo era, como eu disse, entre aspas, aquela obra artística dotada de sentimento estético e de intuição que caracterizava a obra de arte. Dava sentido à obra de arte, que era a presença da intuição na obra, desse sentimento místico, dessa visão do mundo, dessa cosmologia. Um outro aspecto interessante desse problema da intuição, que a gente pode chamar de sentimento filosófico, eu poderia dar um exemplo de uma artista de intuição liberada, porque qualquer artista tem normas ou impostas por um sistema de uma técnica, ou impostas por ele mesmo, por ele próprio. Claro que você tem normas técnicas, às quais você deve obedecer, mas que não são propriamente, vamos dizer, que não estão dentro da obra, mas fora dela. O programa de necessidade de uma comunidade estabelecida para uma escola, serviço administrativo, um hospital, está sujeita a regras e a normas que são impostas pelo usuário ou pela função administrativa. Os próprios códigos de urbanismo e obras estabelecem normas e regras que devem ser obedecidas pelo arquiteto quando faz o seu projeto de arquitetura ou quando faz a sua proposta urbanística. São regras e normas. Mas quando você vai observar a obra de arte, você se abstém, né, condicionando com exteriores a obra e analisa as coisas que estão dentro dela. Claro que até o pintor liberado está subordinado a materiais, a coisas, a terra, dimensões e até ao tema, porque pode ser que um interessado em um determinado assunto contrate um pintor impondo a ele o tema que deve ser pintado. Então, é uma imposição. Além das questões de ordem técnica, há outras questões que fazem com que o artista se deixe subordinar a determinadas exigências que são exteriores à obra. Mas pintar a natureza, a figura humana, ou a natureza morta, como assunto, como tema, a partir daí, a partir do momento em que ele começa a executar a obra, toda a sua carga sentimental é rebatida sobre o seu trabalho, independente das exigências que são dos bastidores da obra. O que acontece é que você tem, no caso da intuição contida sempre, você estando subordinado sempre à regra, você tem aqui uma repetição. Mais uma repetição da forma. O que acontece é que você tem em determinados períodos um sentimento coletivo que faz com que certas formas se repitam e se caracterizem no estilo. Mas mesmo no gótico, você vai observar que, embora alguns elementos sejam repetidos, as formas, os espaços, as dimensões e as estruturas são fruto de concepções diferentes. Você, os castelos medievais, você vai encontrar muitos, no Brasil, lá na França, tem uma série, na Alemanha também, esses castelos, eles nunca têm a mesma forma, porque eles são sempre ajustados às condições do local, do terreno, da topografia, às condições locais. Quer dizer, o tempo dele, ele é sempre a mesma forma em qualquer sítio geográfico. Enquanto que um castelo medieval, ele muda de forma, de situação, de desenho, tanto em plantas como em concepção espacial, em função do programa, da exigência do usuário ou do sítio geográfico. Quer dizer, há sempre uma modificação. Quando você tem um padrão, você encontra como padrão, ou tem um grego que se repete. Mas ele é resultado de uma regra, de um sistema, de uma lei rígida. Assim como aconteceu no Renascimento. Os tratados de como construir, ou de como poetar, ou de como pintar, eram tratados que estabeleciam regras rígidas para a elaboração do quadro. No gótico, o fundo do quadro era de ouro, porque eles entendiam, no sentimento deles, indicavam que o ouro significava o céu. No Renascimento, a perspectiva era uma exigência da estética renascentista para o fundo do quadro. Mas não era qualquer perspectiva, era a perspectiva exata, a perspectiva matemática. Perspectiva correta do ponto de vista geométrico. Então, essa era uma regra sempre. Então, o artista, a intuição liberada, que parece, em determinado momento, aceitar a imposição da estética renascentista, que é o fundo do quadro em perspectiva, ele podia até adotar a perspectiva como fundo de quadro, mas essa perspectiva era deformada. Assim como a figura humana, como o homem é considerado como centro do interesse, como centro do universo, é o homem resgatado das suas imperfeições, ele poderia ser assunto de um artista contemporâneo de um renascentista, mas de intuição liberada, o caso dos pintores de Veneza, mas já não obediente à anatomia. Não aquelas proporções estabelecidas, 7 cabeças e meia para o tamanho do corpo e as proporções dos braços, dos membros todos, das partes do corpo em função da dimensão do corpo. O artista de Veneza, que é os artistas de Veneza contemporâneos dos renascentistas clássicos de Florença, usaram os mesmos temas, os mesmos assuntos e algumas características adotadas pelos pintores florentinos, mas deformando a figura, não usando a perspectiva exata, sem preocupação das cores primárias. Então eles eram acusados, eles eram chamados de excelentes pintores, mas péssimos desenhistas. Eles eram considerados excelentes pintores, então davam muita maestria à cor, mas como eles deformavam a figura, como eles apareciam como artistas, não conheciam o desenho, a anatomia, eles eram considerados técnicos desenhistas. No entanto, eles foram grandes artistas, por quê? Porque a estética do século XX exige, para a obra de arte, a presença da intuição, e não a obediência a cânones, a receitas, a regras e a leis. Então, essa questão da intuição contida, da intuição liberada, é uma questão presente em toda a produção artística do mundo ocidental, desde a Grécia até o século XX. Ela vai aparecer em todos os gêneros: cultura, música, arquitetura, literatura e assim por diante. Uma outra questão importante para a compreensão do problema de estética é a questão que os estudiosos de filosofia chamam de transcendental e imanente. Nas filosofias classificadas como transcendentais, nós temos sempre uma dualidade: criador, criatura. Enquanto que nas filosofias que são classificadas como imanentes, o criador se confunde com a criatura. Nós temos exemplos, inclusive de arquitetos do século XX, em que você pode perceber claramente a transcendentalidade da sua obra arquitetônica, assim como em alguns outros você pode perceber que eles podem ser classificados e colocados como artistas da imanência. Nos artistas formalistas, arquitetos, a obra se basta a si mesma. A obra se basta a si mesma. Nós percebemos claramente, num estudo de relação entre a obra e a natureza, essa dualidade, a obra e a natureza. Alguns deram em teoria 4. Você fez um trabalho, cita a casa Savoy e Le Corbusier como um exemplo de uma dualidade entre a casa e a natureza. Ao mesmo tempo, há exemplos de obras arquitetônicas, e aqui nós, no caso da dualidade, na transcendentalidade, nós vamos lembrar a obra de Le Corbusier. No caso da imanência, nós temos como exemplo Lloyd Wright, Frank Lloyd Wright. Defendia a ideia de uma obra identificada com a natureza. Era um processo de além da integração, era mesmo uma forma de identificação da casa com a natureza. E ele dizia sempre que a casa não estava no deserto. A casa era no deserto. A casa não estava na cascata. Todos nós conhecemos o exemplo da casa da cascata de Odunai. A casa era a cascata. O que estava na cascata era da cascata. E não estava na cascata. A casa era da cascata. Essa relação entre a obra e a natureza atingia também o usuário. Você não tinha o homem na casa, mas o homem da casa. Então, cada obra era um caso particular de concepção arquitetônica. Enquanto que no racionalismo, nas filosofias da transcendentalidade, no caso da arquitetura, você tem um edifício, um espaço, uma obra para um homem ideal, para o geral, de um homem padrão, no caso da imanência, que atinge também a arquitetura, a casa, o espaço é sempre um espaço singular, para uma individualidade, para uma singularidade, não para o geral. Então, vocês percebam o seguinte, você tem um homem na casa, pode ter um homem na casa, numa obra racionalista, numa obra transcendental, formalista, e tem o homem da casa, numa obra organicista, que era o caso de Lloyd Wright, que defendia o organicismo, que é também sinônimo de romantismo. Ou, se vocês quiserem dizer, podiam até dizer que a obra de Wright é gótica ou barroca. É claro que em cada período desse há características próprias. Significava a repetição de determinados sistemas, de determinados programas, mas que caracterizavam sempre uma relação mais estreita entre o espaço arquitetônico e o usuário do edifício. Uma relação estreita, sentimental, subjetiva. Dentro do espaço, tudo era conduzido no sentido de não se perceber claramente essa dualidade. Então, o homem era da casa, o usuário é do espaço, é elemento do espaço. Enquanto que na arquitetura racionalista, de certo modo, mesmo para quem não é o racionalista, há sempre uma preocupação de estar observando os detalhes, porque o desenho é forte, o desenho é destacado, e as formas do escultório são trabalhadas com uma determinada intenção, mesmo do ponto de vista sentimental, o observador seja um subjetivo, ele se coloca no espaço arquitetônico transcendental, esse espaço da dualidade, como um indivíduo que fica clara essa relação mais distante entre sujeito e objeto estético. Enquanto que nas obras de cunho organicista, sentimental e romântica, essa relação, essa dualidade fica mais simplificada, amenizada e, em alguns casos, alguns estéticos consideram até que ela não existe, porque não há propriamente uma dualidade sujeito e objeto, não há, em vez de acontecer essa dualidade, acontece o que os estéticos chamam de uma experiência estética. Experiência estética é uma característica das proposições ou das propostas arquitetônicas em que os valores espaciais e todos os elementos que compõem a obra estão orientadas pela preocupação de uma identificação entre o sujeito e o objeto estético, entre o homem e a casa, e entre a casa e a natureza. A natureza que se funda com o edifício. Como é que se diz caso da matéria, tá? É muito mais, é muito mais a forma de expressão, porque a contenção ou a liberação, ela é uma exigência muito mais de ordem formal. Então você percebe na economia, inclusive na economia da expressão e da palavra, na racionalidade dos termos, você percebe no mundo do filósofo, ele tem um mundo organizado, ordenado, simplificado, matemático e geométrico, e é revelado, inclusive, através de uma forma de expressão que também é simplificada, é geométrica, é matemática, é econômica. Enquanto que nos filósofos da intuição liberada, você percebe que o mundo dele é mais complexo, tem aquela simplicidade do universo, do filósofo, do contínuo, e a exposição desse universo é feita de forma muito mais subjetiva, mais sentimental, mais complexa até. Quer dizer, é menos clara. Uma das características das obras contínuas é a clareza. Inclusive, no caso da arquitetura, vale a clareza estrutural, a leitura imediata. Quando você chegar numa obra e encontrar uma clareza estrutural, leitura imediata, permita em que se evitam as surpresas, então você provavelmente não é só esse indicador, mas é um caminho que lhe permite ir descobrindo o sentimento estético do autor da obra. Então a clareza, seja estrutural, seja a clareza, vamos dizer, pictórica, escultórica, etc., são características e qualidades dos artistas da instituição cotidiana. Como essa provavelmente liberada, né? Mas não tenho essa resposta para você imediatamente. Porque é muito singular, muito particular o existencial de cada um. Mas eu não falei de fato, mas isso ali já se pode passar por isso. Porque a própria questão da é como você pode dizer assim, o liberado tem uma regra. É que ele produz a obra com liberação. É a regra. Mas acontece que as obras têm formas diferentes. Quer dizer, a liberação implica em você adotar as formas de cada um do seu sentimento. Então, no seu trabalho, você como indivíduo, você mesmo vai ter formas diferentes para a revelação dos seus sentimentos da intuição, dependendo de determinadas situações. Enquanto que o artista da intuição contida, que está simbolizado a uma regra rígida, ele repete sempre a mesma forma, sempre o mesmo sistema na produção da obra de arte. O importante, que eu acho, não é claro que interessa identificar onde o artista se situa, mas sendo contido ou liberado, o que caracteriza a obra de arte é a presença da intuição. Então, essa forma de expressão parte sempre do subjetivo. De uma subjetividade, uma coisa que está na alma do artista, seja ele contido ou liberado. Porque pode parecer que a simples obediência à regra, ao sistema e à lei, vai permitir a obra de arte. Então, é necessário que a intuição esteja contida na obra, seja subordinada à regra, mas contida nela, que ela se revela. Então, a forma aqui, no caso, a forma é clara, mas como as formas se repetem, o sistema é rígido e é adotado por diferentes artistas, a intuição está escondida na forma, ela é de mais difícil assimilação. Parece que é contraditório isso. Né? Parece uma contradição. Ora, a gente diz que o artista da intuição contida se caracteriza pela clareza, pela harmonia, pelo equilíbrio. Mas isso se refere sempre à forma. Como essa forma se repete em diferentes artistas, é o mesmo sistema, na Grécia, por exemplo, no Renascimento, e no racionalismo contemporâneo, fica mais difícil de você perceber as individualidades que estão escondidas na forma. Uma regra para o edifício contemporâneo era aquela regra de Le Corbusier. O pilotis, a estrutura independente, o pano de vidro, a janela corrida, o teto jardim. Centenas de arquitetos no mundo inteiro adotaram essa regra na concepção do edifício arquitetônico. Então ficava muito mais difícil você identificar as individualidades que estão escondidas numa forma prefixada, que era essa forma de conceber o edifício contemporâneo, do que os artistas da intuição liberada, os escandinavos, por exemplo, ou os seguidores de Lloyd-Dyer, que na observação da forma você já começava a perceber características das singularidades, características de suas individualidades. Então, já através da forma, você começa a identificar o autor da obra. Enquanto que nos artistas formalistas, clássicos, os artistas da intuição contida, não é através da forma que você vai buscar, é só através da intuição. Está claro? Você veja, se você for a forma do soneto rígido e for procurar as individualidades de cada poeta, dessa forma você não encontra. Mas nos poetas da intuição liberada, que em alguns casos até repetiam uma forma adotada anteriormente, criada por ele, você já poderia perceber uma personalidade, um estilo literário que estava ali, porque era a forma ditada pelo artista. Não sei, aí talvez Miguel, né, que se interessa muito por filosofia, ele pergunta, a indagação dele é se você poderia identificar essas formas de expressão comparando a dialética marxista, materialista, com a dialética hegeliana. O valor disso tudo para o arquiteto é muito importante que ele se detenha em todos os componentes do espaço arquitetônico, todos os elementos que contribuem para o estabelecimento dos valores da realidade espacial, até a presença humana. Em aula passada, eu fiz referência que essa sala vazia não tem mesmo significado dela cheia. Então, ela se completa. Ela se completa como proposta arquitetônica, como ideia de espaço a partir do projeto do arquiteto. Ela se completa, se realiza no momento em que ela está plena, cheia estudante. Vale aí não só a palavra do professor, o ruído dos alunos, das indagações, das vozes, os ruídos e o silêncio, como os elementos de presença que interferem nos alunos espaciais. E a acústica, porque essa sala cheia tem uma acústica diferente da sala vazia, o mobiliário, a cor das roupas, os reflexos do corpo, de luz e sombra, que interferem na própria realidade espacial. Então, nesse momento é que é possível a crítica completa, quer dizer, o comentário arquitetônico. É como na igreja, na hora do culto, no auditório, repleto, com um conferencista presente, falando do teatro, na ocasião da representação da cena teatral, e assim por diante. Então, é necessário que o espaço esteja completo, em sua inteireza, e com todos os componentes previstos do projeto, na ideia do arquiteto, inclusive essa presença humana.